Jesus é a liberdade real pra viver. Oh, oh, oh, aleluia. Oh, oh, oh. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é esta verdade que arrebenta os grilhões. Não importa o abismo em que você está, ele enche os teus pulmões e faz você voar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus.